Ei, Gilmar. Fala, parceiro. Puxa um aí, você. Nossa, olha isso aqui. Só um rezão. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra no seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Então desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. E esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Posso puxar um? Bora. Você vai rir, ai, ai, ai, quando eu pedi pra me fazer mais um favor. Deixe eu sonhar, acredita mais uma vez num grande amor. E mente que eu finjo que acredito no seu coração. Conte uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. E mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou. E que a vida inteira você me esperou. Basta teu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz. Encontrar a minha estrela perdida. Só o sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Minha estrela perdida. Puta que o pariu. Você é o cara, velho. Tem que te respeitar, bebê.